Estabilizado agora. São Torre, 198, decimal 3. 183, obrigado, boa noite. November Victor, boa noite. Ajuste 1012 agora. O vento 230 graus com 8 nós. Tráfego avistado, cheque trem autorizado, pouso. Ok, trem baixado e travado já. Estamos a 7 milhas, autorizado 28, Sierra November Victor. Afirmo, November Victor. Vai passar a noite aqui ou vai decolar logo após o pouso? Não, pouso final. Frente. Destino é o hangar da EBTA, ok? Sierra November Victor, solo aos 1-0. Antena escuta, está autorizada até DPA. Sierra November Victor, até DPA. O senhor conhece o aeródromo? Afirmativo, senhor. Gente, reporta só para o cruzamento da 17. Trabalhei, parou 17. Na casa. Parou nada assediado aqui, não? Afirmativo. A pista em Guanambi é grande? Qual é o comprimento lá? 1.700 metros. Tá bom, maior que 17. E tem algum auxílio? Não, negativo. Só o balizamento dele mesmo. Tá ok, obrigado. Bom descanso. Ok, obrigado. Boa noite a você. Valeu. cruzamento da 17, Serra Nova Vila Vista. Victor autorizado, frequência livre estacional, bom descanso, boa noite. Falou aqui, livre cruzamento, boa noite. legal. Yeah.